saber, mas você tem que saber que a vida pode crer. Se não entender, pode morrer. Aqui existe drogas, também glória, carro e joias. Você quer dinheiro, mulher luxa toda hora, ora. Não é assim que funciona, você afunda de cabeça na onda. Quando quer sair virou zona, mas nunca perdeu a honra. Ficava nas esquinas, servindo drogas pra quem vinha. De madrugada movimento, a toda hora sempre tinha. Os bico a paisana, te derrubou em vez de levar em cana. Fique em paz, fique em paz, não vou te ver mais. Deus, Deus, Deus, Deus, saudade. Deus, Deus, tenha piedade. Você se foi, deixou saudade. O que me te levou, saudade é que ficou. Fique em paz, amiga, até mais. Você agora encontrou sua paz. Você se foi, deixou saudade. O que me te levou, saudade é que ficou. Fique em paz, amiga, até mais. Você agora encontrou sua paz. Os grandes amigos da infância deixaram as crianças, mulher, parente, amigos, suas heranças. Estou falando de vocês, Paulinho, Márcio, Alanzinho, Marcílio. Vocês fazem foco sempre no meu caminho. Vocês estão bem em cima, ao lado de Deus com a maravilha. Segue a trilha, não verei vocês mais em vida. Família de vocês estão bem, sempre que eu posso eu visito também. Dou um abraço apertado, não mato o coração da está machucado. Vejo lágrimas, não sei o que eu faço. Nessas horas só Deus lhe o fardo. Faço orações, abro o coração, solidão então. Fique em paz, amigos, até mais. Vocês agora encontraram a paz. Vocês se foram, deixou saudade. O crime te levou, saudade é que ficou. Fique em paz, amigos. O crime te levou, saudade é que ficou. Fique em paz, amiga, até mais. Você agora encontrou sua paz. Meu Deus, quero pedir a bênção ao Senhor. Esta noite me mostre como eles estão no meu sonho, por favor. Faça pra ser real, sinto que curou eles do mal. Saudade aqui ficou, oh, oh. Não me conformo, sinto uma angústia. Saber que eles se foram tão cedo, que loucura. Nos faço sonhar, fico agradecido. Se me mostrar eles no paraíso, sei que é melhor do que isto que estamos vivendo. Aqui tem corrupção, arma de fogo, o Senhor está vendo. Seria justo se me mostrasse todos juntos. O Senhor deu filho pra Maria, sem ela ter te sentido. Eu nasci sem perigo, Jesus um homem digno. O ser humano tem que ter respeito, tudo tem seu preço. Eu sei que diante de Deus, ou nada é impossível, quero ver como eles estão. É só o que eu preciso. Quero apenas poder sentir, dormir. Muito obrigado, Deus, por me ouvir. Amém. Você se foi, deixou saudade. O crime te levou, saudade é que ficou. Fique em paz, amiga, até mais. Você agora encontrou sua paz. Você se foi, deixou saudade. O crime te levou, saudade é que ficou. Fique em paz, amiga, até mais. Você agora encontrou sua paz.